Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é hábito, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, na Rádio NFM. Para esta que é a emissão número 145 do Arranca Corações, decidimos inaugurar uma nova rúbrica intitulada Discos Perdidos. Pois bem, o tema de abertura desta emissão intitula-se Advertência, e é parte integrante do registro Krishnanda. Este é o único álbum de Pedro Santos, também conhecido como Pedro Sorongo, e foi editado em 1968. E é, efetivamente, a única obra autoral deste artista. E é este mesmo disco que vamos revisitar ao longo desta emissão. Krishnanda é uma pérola da música brasileira e apresenta letras poéticas de perspectiva mística sobre uma estrutura linguística diferenciada, pelo menos é o que nos diz a crítica musical. A diversidade sonora do álbum é bastante grande, havendo diversos tipos de instrumentos percussivos, arranjos de metais entre o samba e ritmos quase latinos e orientais em simultâneo. Há ainda lugar para sons de animais e da ambiência de uma floresta, bem como um órgão psicadélico, uma guitarra com um timbre similar a uma cítara, xilofones e instrumentos criados e construídos pelo próprio Pedro Sorongo. Apesar da sua originalidade e da influência que teve em músicos da época, este disco não teve grande repercussão e caiu em esquecimento. O álbum foi redescoberto nos anos 2000, quando começou a circular pela internet em MP3 e no mercado europeu em edições piratas, dando reconhecimento a Pedro Sorongo e a esta sua obra-prima intitulada Krishnanda. As letras são marcadas por um cunho muito poético e transcendental e o álbum destaca-se nos seus contemporâneos por ser um álbum conceptual que apresenta continuidade entre as faixas, bem como pela sua diversidade sonora. As faixas estão imbuídas de alguns elementos folclóricos e apresentam uma influência e similaridade com o samba e a cultura afro-brasileira, tanto na construção melódica, quer como na temática das letras. que neste registro são mais voltadas para temas existenciais e transcendentais, em que perpassam conceitos como moral, percepção, existência e ego. No ano 2012, a revista Trip dedicou uma extensa reportagem sobre Pedro Sorongo Santos, destacando a importância do disco que uniu a música popular brasileira à macrobiótica, filosofia indiana, climas selvagens e sons da natureza. E é assim, desta forma, que, envolvidas 4 décadas após o seu lançamento, que este disco ressurge como um disco, aliás, de culto. Vamos então ficar já de seguida com um bloco de 5 músicas deste álbum, intituladas respectivamente Água Viva, Aram Bindu, Dentro da Selva, Desengano da Visita e Dual. Eu já percebi. Está tudo aí que eu vi. Está tudo aí. Está tudo aí. Revi e já revivi. Água que deságua por aqui. Dessa água já bebi. Vem do amor que recebi. Tira a sede de matar. Tira a sede de roubar. Quem tomar todo mal vai terminar. Tira a inveja, a cobiça, o rancor. Tudo enfim que faz a dor, que provoca o dissabor. Faz o cego enxergar, faz o surdo escutar. Quem tomar todo mal vai terminar. Está tudo aí que eu vi, está tudo aí. Está tudo aí que eu vi, eu já percebi. Dentro da selva, eu vejo em você. Dentro da selva.

Vamos agora fazer um breve interregno nesta revisita que estamos a fazer, neste revisitar do magnífico álbum que é o Krishnanda, o álbum de Pedro Sorongo Santos, para ficarmos ainda do outro lado do Atlântico, para ficarmos muito bem acompanhados pelos Índios Eletrónicos, para escutar o tema Dumbo Sonolento. Este é um tema que faz parte do registro Song for Fishes and Butterflies e foi editado em 2006 pela net label portuguesa Merzbau. Este projeto Índios Eletrónicos conta com a colaboração de Carlos Zubek, André Ramiro, João 23, e vamos escutar já de seguida então esta faixa que se enquadra dentro dos domínios noise, avant-garde e experimental. E agora, dando entrada na reta final desta emissão do Arranca Corações, quase na sua totalidade dedicada ao revisitar deste registro que é Krishnananda, vamos escutar o último bloco de músicas deste mesmo disco. Ficaremos então já de seguida com a seguinte ordem de músicas: Flor de Lótus, Quem Sou Eu, Ritual Negro, Savana, Sem Sombra e, por último, Um Sol. Você pergunta, quando chegar sua hora, você saberá, afinal. Quem sou eu, você ajunta, mas procurando por fora, você não terá nem sinal. Você é você pra onde for, com tudo que junta, com tudo que tem, com tudo que faz. Você é você com toda dor, tudo pergunta, sabendo o que vem, sabendo o que traz. Oh, escuridão de um mundo ainda cego, que assombra em podridão dentro de um fundo ainda ego. Que nem pó de uma porção de um só, sempre pra lá e pra cá. Eu sou de um pedacinho de nada, de um pedacinho de cada, dentro de tudo que há. Aquele que na palavra entender, no nome não se prender, pode ver bem quem eu sou. Mas quem no pé da letra cair, do nome não vai sair, porque no nome não estou. E eis que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Espero que a mesma tenha sido do vosso inteiro agrado e relembro, obviamente, que esta foi uma emissão que inaugurou uma nova rúbrica aqui no Arranca Corações, intitulada Discos Perdidos. Discos que ficaram à margem do seu tempo e que agora, recuperados, se revelam autênticas obras-primas, autênticas pérolas da música. Pela minha parte, resta-me então desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana e, claro está, aproveito para marcar encontro para de hoje 8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Boa noite e obrigado.